país provocará mudanças nas condições de tempo em parte do estado de São Paulo. Na faixa leste, norte e litoral, as primeiras horas do dia terão sensação térmica de frio, possibilidade de chuviscos e o tempo ficará encoberto. Haverá breves períodos de sol pela tarde, porém as máximas serão amenas e com possibilidade de chuvas isoladas de moderada a fraca intensidade no litoral, faixa leste e norte do estado. Já no interior do estado, haverá o domínio de ar mais seco, contribuindo para maiores períodos de sol entre muitas nuvens e as máximas serão mais elevadas, próxima de 30 graus. Além disso, haverá índices baixos de umidade relativa do ar, principalmente no noroeste paulista. Com o ar seco e as temperaturas altas em áreas do interior do estado, aumenta o risco para princípios de incêndio. Logo, é importante tomar medidas preventivas para evitar novos focos. Defesa Civil do Estado de São Paulo. Bastidores da Notícia. Sete horas, 12 minutos, agora 7:12. Bom dia, boa sexta-feira, vamos às notícias. É isso aí, vamos trazendo aqui, começando o programa, como nós sempre fazemos, com as ocorrências policiais que foram registradas de ontem para hoje, entre elas, o repórter tático policial Iago Sincero nos enviou aqui uma ocorrência registrada ontem em Estrela do Oeste. Foi na tarde de ontem, dia 24, durante um patrulhamento aí pela Avenida São Paulo, com a Rua Pará, lá no município de Estrela do Oeste, a Polícia Militar abordou um casal suspeito após diversas denúncias relacionadas aí ao tráfico de drogas. E durante a revista, os policiais localizaram 16 porções de maconha dentro da mochila do homem. Ao ser questionado, ele confessou a prática do tráfico e informou que havia mais entorpecentes em sua residência. Em ato contínuo, a equipe se dirigiu aí até o local indicado, onde foi localizado também, depois de uma busca domiciliar, né? Lá foram encontrados mais 34 porções da mesma droga, totalizando 453 gramas de maconha. Também foram apreendidos uma balança de precisão e dois aparelhos celulares, além da quantia de R$32 em dinheiro. E diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posteriormente encaminhado aí à cadeia pública. A mulher que o acompanhava foi ouvida e liberada, permanecendo assim como investigada no inquérito policial. A Polícia Militar, ela segue atuando aí de forma firme no combate ao tráfico, garantindo mais segurança à população de Estrela do Oeste, ali de toda a região. Então nós tivemos aí esse caso de suspeita de tráfico de drogas lá em Estrela do Oeste. Aqui em Santa Fé do Sul, Salu, nós tivemos ocorrências registradas pela Guarda Civil Municipal da nossa cidade, e eu trago agora o inspetor Araújo, que nos detalha quais foram essas ocorrências registradas. Bom dia aos ouvintes. A Guarda Municipal realizou duas ocorrências relacionadas à fiscalização de trânsito na data de ontem, dia 24 de julho. Uma embriaguez ao volante e uma apreensão de motocicleta que estaria realizando o uso de descarga livre do escapamento e empinando em via pública. Ontem, por volta das 16h30, a GCM foi acionada via telefone de emergência 153 para averiguar um acidente de trânsito na rua 22, esquina com a rua 27. No local, os GCM se depararam com um veículo Volkswagen Gol de cor bege, na cidade de Várzea Paulista, que estaria com o para-brisa quebrado. Em contato com o condutor, masculino de iniciais ALO, de 44 anos, que se recusou a receber atendimento de primeiros socorros, porém relatou que não houve acidente e que o para-brisa estava danificado já há algum tempo, sendo constatado pela equipe que o condutor estava visivelmente embriagado, com mais de um sinal, sendo o olhar avermelhado, fala pastosa, andar cambaleante e odor etílico. Após a entrevista, o condutor não possuía habilitação e também não apresentou nenhum condutor habilitado para a liberação do veículo, sendo encaminhado até a polícia judiciária sem oferecer resistência, sendo apresentado ao delegado de plantão, que confeccionou o boletim de ocorrência para apreciação e investigação, em virtude da negativa do condutor de fornecer o sangue para contraprova, relatando que não estaria na condução do veículo. Realizado o auto de exibição e apreensão da chave do veículo, por não ser possível a apreensão administrativa. Após, o indivíduo foi liberado pela autoridade de plantão. Também na quinta-feira, por volta das 19h50, a GCM realizava patrulhamento preventivo, momento em que se deparou com um motociclista masculino de iniciais NSF, de 20 anos, que fazia uso de descarga livre do escapamento e manobra de empinar em via pública. Onde ao avistar viatura, este se evadiu, sendo realizado um breve acompanhamento, onde logramos êxito na abordagem da motocicleta Honda CG Fan cor vermelha, sendo constatado que, além das infrações cometidas, o veículo e sua CNH estariam vencidos. Acionado apoio da Polícia Militar, que realizou as medidas administrativas, sendo recolhido ao pátio, em virtude da ilegalidade, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Estas foram as ocorrências atendidas na data de ontem pela GCM. Quero aproveitar e deixar os números de emergência da Guarda Civil Municipal, que é o 153 e o 199. GCM Santa Fé, proteger, salvar e servir. 7h17, saiu o inspetor Araújo, né, falando aí das ocorrências registradas na GCM. Ontem, o Silvanir, saiu uns dados, né, alguns números sobre a crimes SA no Brasil, né? Meu Deus. Muitos crimes, né? Você sabe que todo dia a gente está noticiando questão de golpe, de estelionato, é golpe no WhatsApp, é pai fazendo pix para estelionatário achando que é a filha e por aí vai, sabe? No Brasil, o Brasil teve o ano passado 4 golpes por minuto. Sabia dessa? É muita coisa, né? 4 golpes por minuto. A cada 25 segundos, um golpe. Esses tipos de crime aumentaram 408% entre 2018 e 2024. Mais de 17 milhões de brasileiros já foram afetados por algum tipo de golpe. E se envolveu mais. Olha só o montante envolvido nesse número de golpes aí. 25 bilhões e 200 milhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. 25 bilhões, mais de 25 bilhões de reais. Os brasileiros já caíram em golpe. Dados são do 19º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostrou a inversão na dinâmica criminal do país. Enquanto caiu o número de roubos, cresceu de estelionatos. Apenas 2,4% dos casos registrados vão para a justiça. Números realmente gigantescos no nosso Brasil, envolvendo golpes aí de malandros. O Salu ainda falando sobre ocorrências policiais, ontem também aqui em Santa Fé do Sul, a Polícia Militar, ela cumpriu o mandato de prisão e capturou um indivíduo que era procurado pela Justiça. A ação, ela foi conduzida conforme mandado judicial. O detido, ele foi apresentado ontem, foi apresentado lá na Polícia Judiciária e passará por audiência de custódia. E ainda, a justiça, lembra daquele caso dos irmãos, o Sato, lá de Votuporanga, que foram assassinados? Pois é, foi colocado em liberdade na quinta-feira, ontem, o homem de 37 anos que foi preso no dia 8 de julho, sob suspeita de ter envolvimento no latrocínio dos irmãos Roberto e Gilberto Massal Sato, ocorrido no bairro São Judas Tadeu, lá em Votuporanga. A justiça, ela revogou a prisão preventiva após a conclusão do inquérito policial não encontrar elementos suficientes aí que comprovassem a participação do homem no crime. A decisão, a juíza Maria Letícia Posse, ela destacou que não há provas objetivas que sustentem a acusação contra o investigado. A única menção ao seu suposto envolvimento surgiu da confissão do primeiro preso detido em flagrante com o carro das vítimas. Contudo, imagens de câmeras de segurança e outros documentos demonstraram que o suspeito estava em outro local, tratando de assuntos pessoais, no momento em que o crime aconteceu. Então, portanto, ele, devido a essas informações, a investigação da polícia, ele foi colocado em liberdade. Muito bem, agora 7h20 agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós estaremos de volta com mais informações, lembrando você da nossa cesta de café hoje, hein? Hã? Cesta recheada. Boa demais, então bora participar aí, compartilhar a nossa transmissão. A Marinalva tá colocando aqui na live, nossa, que cesta linda de café. Você viu? Deixa eu mostrar. Quero ganhar. Deixa eu mostrar ela aqui. É maravilhosa. É, lindona. Bastante, um pacote de café aí. Rapaz, quatro pacotes de café. Quatro pacotes de café desse, pra mim, dá pra um bom tempo, viu? É, dependendo da família, dá pra garantir café por um tempo excelente, né? Mas eu acho que eu daria menos, porque eu tomaria mais esse por conta das canecas, que são bonitas demais. Aí, ó. Né? Então eu teria um número maior de vezes tomando café ali por conta da caneca. Mas é isso aí, vai mandando a sua participação, vai compartilhando com os amigos e concorrendo a essa linda cesta. 7:21, bom dia. Quando for viajar e na estrada precisar, você pode contar. Seja o caminho que for, você pode me ligar, que ao seu lado vou estar. Pode levar a família, pode ir tranquilo, tudo vai ficar bem. Não descanso pra estar com você a toda hora, de dia e de noite também. Noroeste Seguros. Seguro Alto Noroeste. Pode ir tranquilo, a Noroeste vai com você. Muito bem, bom dia pra Cida Rufino, tá aí lá na Universitária acompanhando o nosso programa. A Aparecida Antunes, lá de Santa Rita do Oeste, muito obrigado aí pela audiência, o Fernando Ribeiro aí. Fala, Fernandão, boa sexta-feira pra você, muito obrigado aí pela audiência, pela companhia também, viu? 7:22 aqui, seu bastidores com a Silcar Pneus. Tem uma promoção imperdível para você na compra de 2 ou 4 pneus Continental ou General Aro 14 ou acima, mais alinhamento e balanceamento, você ganha até R$150 em vale combustível. Suspensão, freio, troca de óleo, sem surpresinha e mais, sem surpresinhas a mais no valor final, tá? 40 anos de tradição, a Silcar Pneus tem oferecendo serviço de qualidade para você. Na Navarro de Andrade, 2108 em Santa Fé do Sul, vai na Silcar Pneus. E o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jales Região, que é o porto seguro do servidor público municipal, realizando serviços oferecidos aí como médicos e serviços laboratoriais, advogados, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e planos de saúde odontológicos, convênio com supermercados, academias, cabeleireiros e o comércio em geral, gente. Em Santa Fé, fica na rua 11.027. O telefone, o WhatsApp é o 997-723793 e tem como presidente meu amigo José Luiz Francisco. O Ribeiro Supermercado sextou lá no Ribeiro, viu? Então, ó, aquela compra do dia a dia, a compra do mês, você sabe, vai economizar mais no Ribeiro Supermercado, lá em Rubiné, com açougue, padaria, hortifruti. A sua lista de compras sempre vira uma lista de vantagens quando você vai no Ribeiro. Ribeiro Supermercado em Rubiné, direção da Carne Família. E para você que já tá cansado de sentir dor, chegou uma novidade espetacular lá na Farmácia Brasil do Ney, o Flex Dor Ultramax. Gente, é um suplemento que vai te ajudar no combate às dores e na saúde das articulações. Esse produto é indicado também para quem sofre com fibromialgia, artrose, artrite, tendinite, bursite, todas as ites da vida aí, reumatismo e outras dores também. Flex Dor Ultramax, você só encontra na Farmácia Brasil, a Farmácia do Ney, na Navarro de Andrade 633, telefone 3631-1081. Santa Fé, locadora de máquinas do Ronaldo da Maquininha, aproveite super promoção dos Dia dos Pais aí, com preços especiais na locação de mini escavadeira e perfuratriz, serviço de terraplanagem, escavação de piscinas, vigas, baldrames, brocas, valetas, tanque para peixes, manutenção de estradas e muito mais. O Ronaldo tá aí para atender você, tá? Chama o Ronaldo da Maquininha. 991-20-2629, atendendo Santa Fé do Sul e toda a nossa região. A sua melhor escolha é Santa Fé Locadora de Máquinas. Santa Fé FM. Tá tudo bem, tá tudo sem. Ligando a região pela informação. Bastidores da notícia. Santa Fé FM. 7:25 agora. Pois é, Saulo, vamos falar sobre essa questão da saúde de Santa Fé do Sul e principalmente, especificamente, porque foi o que eu fui buscar ontem sobre alguns dados do atendimento pediátrico em Santa Fé do Sul durante esse período da administração do prefeito Evandro Moura, do vice-capitão Benítez, e a informação que recebi aqui e alguns dados que nós vamos repassar agora para a nossa população. Desde 2021, tanto o prefeito Evandro Moura, o vice-capitão Benítez, foi dobrado o número de médicos pediátricos atuando em Santa Fé do Sul. fortalecendo o atendimento e garantindo o olhar aí mais atento e especializado às crianças de 0 a 11 anos. No início do mandato, o número de pediatras foi ampliado de 3 para 4 profissionais na Clínica de Atenção à Saúde, que é o CLIAS, que é referência em consultas especializadas. O serviço passou a contar com os médicos, o doutor, todos os pediatras, doutor José Ronaldo, a doutora Verusca Gomes, a doutora Márcia Staff e a doutora Ana Rízia, que realizam atendimentos de segunda a sexta-feira, com agendamento prévio feito aí pelas unidades dos bairros. E além desses atendimentos de rotina e da demanda espontânea, os profissionais do CLIAS, eles realizam acompanhamento do desenvolvimento infantil também, solicitação de exames, encaminhamentos para outras especialidades quando necessário. E esse atendimento da pediatria, ele foi significativamente também ampliado em março de 2022, com a implantação de ambulatório de pediatria no internato médico do Unifunec, do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa acrescentou mais 3 médicos à rede, 2 pediatras, que são a doutora Ana Paula e a doutora Lígia, e o endocrinologista, que é o doutor Guilherme Paula, que atua especificamente aí no programa de obesidade infantil, ofertando atendimento especializado às crianças com sobrepeso ou obesidade. Então, esses atendimentos no ambulatório, eles acontecem às segundas, às quartas e às sextas, no período da manhã, também mediante o agendamento realizado aí pelas estratégias de saúde da família. O internato, além de ser essencial para a formação acadêmica dos futuros médicos no Unifunec, também amplia de forma significativa o número de consultas ofertadas aí à nossa população. Agora, eu perguntei também sobre a questão do volume de atendimento durante esse período que os médicos estão. E nós tivemos aí uma atuação da estrutura, ela permite aí, em média, 40 atendimentos pediátricos por dia, somando cerca de 200 por semana e mais 800 por mês. A escala de atendimento, ela é organizada assim de forma, na parte de segunda-feira, por exemplo, nós temos aí 2 pediatras atendendo pela manhã, é um internato e um da rede municipal, e nós temos 2 pediatras atendendo à tarde. Na terça-feira, nós temos 1 pediatra atendendo pela manhã e 2 atendendo no período da tarde. Na quarta-feira, nós temos 2 pediatras atendendo pela manhã, 1 pediatra e 1 internato, e nós temos 1 atendendo no período da tarde. Na quinta-feira, são 2 pediatras atendendo pela manhã e 1 à tarde. E na sexta-feira, são 2 pediatras pela manhã e 1 internato, que são 2 pediatras, entre eles, e 1 internato na sexta-feira. E aí, segundo, inclusive, a própria Secretaria de Saúde, foi o nosso contato, o caminho para esse atendimento, é bom a gente ressaltar aqui, sempre é a estratégia de saúde da família, do bairro, do paciente, que realiza aí essa consulta, esse agendamento dessa consulta lá no CLIAS, conforme aí a demanda. E além das consultas, as crianças são acompanhadas também por um calendário vacinal específico e por um protocolo de atenção contínua que se inicia do nascimento e se estende aí até os 11 anos de idade. A Secretaria Municipal de Saúde, ela reforçou também que o governo municipal trata a saúde com seriedade e responsabilidade. Segundo o que passaram para nós, a ampliação da equipe médica na pediatria é um reflexo do compromisso com a qualidade de vida da população e com cuidado às crianças, investindo em parcerias, como o caso do Unifunec, e em profissionais capacitados para garantir que cada criança receba aí o atendimento que merece desde os primeiros dias de vida. Então, aqui são dados oficiais, são dados que nós coletamos através da Secretaria de Saúde sobre a quantidade de atendimentos de segunda a sexta realizados especificamente com crianças e também a quantidade de profissionais que atendem essas crianças aí durante toda a semana. E aqui nós vimos que é um número considerável de médicos e um número considerável também de consultas realizadas diariamente e mensalmente, viu, Salô? Muito bem, agora 7h31, continua. Abriu meu microfone aqui, aí, né? Você fala. O cara tá tossindo toda hora aqui, tem que abrir o microfone. 7h31, agora muito bom dia, sexta-feira na Santa Fé FM. Bom, nós recebemos a visita do prefeito Evandro Mura e foi um bate-papo legal aqui, né, seu Bonilho? Verdade, ele esteve aqui no início da semana no Bastidores Segunda Edição, falando sobre alguns assuntos importantes, entre eles aí destacou, nós estamos falando de médico, né? A chegada de duas novas profissionais nas estratégias de saúde de Santa Fé do Sul e também fez aí alguns outros relatos sobre a sua administração. Vamos conferir um trecho dessa matéria. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Fé, um prazer, uma satisfação estar aqui falando com vocês. Vamos voltar então à nossa pauta falando sobre esses novos médicos que assumiram esta semana aí as unidades de saúde aqui em Santa Fé do Sul e assim dando mais tranquilidade aí para toda a população, né? Exatamente, era um pedido já assim, uma das reclamações, né? Que nós estávamos recebendo lá na prefeitura através da ouvidoria, né? E na época esclarecemos a nossa população o que estava acontecendo em duas unidades de saúde, na Celso Xavier e na 13 de maio, nós estávamos temporariamente sem um médico fixo por conta dos contratos que foram interrompidos, né? Por alguns motivos, né? Os médicos interromperam os contratos dessas duas unidades e aí tem que ser feito todo um processo de licitação. Só lembrando aqui os ouvintes que tudo que acontece na prefeitura tem que ser processo licitatório, é mais burocrático e é mais demorado, diferente de particular, de uma empresa particular ou da nossa casa, por isso que demora. E assim foi. Então teve que abrir um processo licitatório, foi feita uma nova modalidade agora através de um credenciamento, onde os profissionais médicos que queiram prestar serviço para a prefeitura, eles vão e se cadastram nesse credenciamento e de acordo com que vai surgindo a vaga, você vai chamando da ordem que foi do cadastro. Então a primeira colocada do cadastro, a doutora Silvia, foi para a estratégia de saúde da família, o postinho Celso Xavier. Ontem nós estivemos lá dando as boas-vindas à doutora Silvia, que é aqui de Santa Fé, aqui já conhecida aqui de Santa Fé do Sul, já tinha inclusive prestado serviço em uma outra unidade de saúde de forma temporária, cobrindo uma outra situação, agora ela está fixa. Então, aos ouvintes que são atendidos pelo Celso Xavier, pelo postinho Celso Xavier, agora tem uma médica fixa lá, que é a doutora Silvia, e vai permanecer lá por muitos e muitos tempos para atender a população. Da mesma forma, no postinho da 13 de maio. A 13 de maio também estava temporariamente, durante esse período estava havendo um revezamento, mas não tinha o médico fixo ali todos os dias. E agora tem. Na 13 de maio, a doutora Márcia. Doutora Márcia, que também é aqui de Santa Fé, Márcia Fernandes Gomes, aqui de Santa Fé do Sul. Então, importante isso também, são duas médicas, a doutora Silvia e a doutora Márcia, aqui de Santa Fé do Sul. Isso ajuda até mesmo, né, no contato com a população, né, Silva? Porque já conhece a população, claro. É da cidade, faz toda a diferença também. Estivemos ontem lá no postinho da 13 de maio, também dando as boas-vindas para a médica doutora Márcia, que agora é a médica fixa do postinho 13 de maio. Então, esses dois postinhos, Celso Xavier e 13 de maio, agora tem as suas médicas fixas que vão permanecer lá atendendo a nossa população. E também, aproveitar, do CCZ, do controle de vetores. O controle de vetores é a que fica ali ao lado, anexo à Central da Saúde, né? E tem ali, cuida dos zoonoses e também, né, do canil municipal. Do canil municipal, tem uma parceria muito forte com o Gavas, aqui de Santa Fé do Sul. Assumiu lá, por credenciamento, foi o primeiro colocado nessa modalidade, o doutor Bruno. Doutor Bruno está no CCZ também e prestando serviço, e nós estivemos ontem lá também no CCZ dando as boas-vindas. Lá no CLIAS, a doutora Márcia Zanqueta, pediatra, mas a doutora Márcia já estava lá no CLIAS há bastante tempo. Ela também participou do credenciamento, só renovou o contrato que antigo dela, agora com credenciamento, continua prestando serviço. A população adora a doutora Márcia Zanqueta, inclusive a médica particularmente, eu também adoro, porque é a médica do Bernardo, a pediatra do Bernardo, desde que o Bernardo nasceu, Então, uma excelente profissional. Fica aqui um abraço para a doutora Márcia Zanqueta. E ela continua prestando serviço lá no CLIAS, para a alegria da nossa população. Agora, nós estamos vendo aí um investimento em profissionais para as estratégias, mas também, prefeito, tem um investimento em estrutura física, porque nós tivemos aí, já entregues aí alguns prédios das unidades de saúde, mas tem outros que estão sendo construídos. E um destaque que eu gostaria que o senhor destacasse aqui é a respeito do centro lá do universitário, que aparentemente será a maior estratégia de saúde da família da nossa cidade, é isso? Exatamente, Silva. Nós já entregamos, né, em postinhos novos, com unidades novas, prédios novos e prédios próprios. No Jardim Morumbi, já está funcionando. Era, para quem está nos ouvindo, lá na Rua 19, a antiga, agora passou para o Jardim Morumbi, na esquina ali da Rua Brasil, próximo ao piscinão. Já está funcionando desde o ano passado. Depois nós entregamos o da Vila Mariana, que também foi para um espaço novo, ali na Rua Minas Gerais, uma das ruas principais do bairro Vila Mariana, já está em funcionamento. E entregamos agora, recentemente, no mês do aniversário da cidade, o Centro 2. O Centro 2, que é atrás do Lar dos Velhinhos. Rua 3, esquina com a Rua 4. Era na frente do Lar dos Velhinhos, foi para a esquina de trás, Rua 3 com a Rua 4. Essas três unidades em prédios novos e prédios próprios e modernos já estão funcionando e atendendo a nossa população. Agora tem o do Village, lembrando aqui mais uma vez, o do Village está parado porque a empresa anterior abandonou a obra, e aí vem toda aquela burocracia e demora do poder público de ter que romper o contrato, fazer outra licitação para continuar a obra. A licitação vai acontecer agora na primeira semana de agosto. Espero que ganhe uma empresa séria e que continue essa obra do postinho do Village, para que até o final do ano a gente possa entregar mais essa grande conquista ali para a população daqueles bairros. E vem agora, que já está sendo construído, inclusive nós fizemos uma visita recente lá semana passada, a nova unidade de saúde lá do Jardim Universitário, lá dos Jardins Universitários, o Jardim Universitário 5. Essa vai ser a 10ª unidade de saúde, serão 10 unidades de saúde em Santa Fé. 9 já existem, com essa que é a construção nova, é um recurso do novo PAC, e nós fomos contemplados através de uma parceria com o deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos, presidente do meu partido, que tem ajudado muito Santa Fé do Sul. Uma solicitação nossa, do César Melo, nosso secretário de administração, que é o presidente municipal do Partido Republicanos, R$2 milhões destinados pelo deputado federal Marcos Pereira para a construção daquela unidade de saúde da família, que será a maior em área territorial. Será a maior. Atenderá todos os jardins universitários, desde o início ali até lá no final, tendo em vista que ele está sendo construído lá naquela pracinha, lá no final, onde foi feita a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Nós já estivemos lá acompanhando a obra está avançando. Se tudo correr bem, até o final do ano também vai estar concluída, para entregarmos para a nossa população mais essa conquista para a saúde também. Agora continuando falando aqui sobre infraestrutura, indo para educação, nós estamos aí com escolas sendo construídas, outras reformando. Como é que está toda aí a expectativa de entrega desses pontos aqui para a população? Exatamente, né? Nós estamos com a creche da Vila Mariana praticamente concluída, a ampliação da creche da Vila Mariana, toda a reforma e ampliação. É uma nova escola, é uma nova creche. Quem conhecia a creche da Vila Mariana antes, apenas com duas salas de aula, e quem passa lá agora e depois de pronta vai poder conhecer, dobramos a capacidade para 4 salas de aulas, fizemos uma nova escola, trocamos toda a cobertura, toda a parte elétrica, ou seja, praticamente fez uma escola nova, só aproveitou o que dava ali para aproveitar, e fizemos uma escola, uma creche nova. Está terminando, né? A expectativa até era para terminar ainda antes do retorno das aulas, mas a gente sabe como que é a obra. Na nossa casa também é assim, né? Quando a gente faz uma reforma ou uma construção, a gente estipula um prazo e acontece algumas intercorrências, passa do prazo. No poder público também é assim. Mas a gente acredita que no comecinho, meados ali de agosto, quem está fazendo essa obra é a empresa da Zilda Construções, do nosso amigo Renato, ali de Três Fronteiras, que já construiu também unidades de saúde aqui pra gente, está construindo o posto de saúde lá que eu falei do Jardim Universitário, tudo através de licitação. ele está entregando essa obra e nós vamos inaugurar essa creche nova lá na Vila Mariana. As crianças que são da Vila Mariana estão temporariamente, durante toda essa construção, que é desde o ano passado, alojadas ali na casa da criança, né? Então elas vão retornar para a creche da Vila Mariana. Além disso, uma grande conquista para a educação da nossa cidade, que é a construção de uma escola nova lá no Jardim Universitário, uma obra que nós somos contemplados com recursos do deputado federal Fausto Pinato, 3.500.000 reais do deputado federal Fausto Pinato, que veio para a construção dessa escola. Foi um compromisso do deputado Fausto Pinato quando ele veio receber um título de cidadão Santa Fé Sulense, na época concedido pela vereadora Paula Topan, e no dia da entrega, na tribuna, ele se comprometeu a destinar o valor para a construção de uma nova escola. Cumpriu o compromisso. É parceiro da cidade, é parceiro de Santa Fé, é parceiro da nossa administração, merece todo o nosso reconhecimento e respeito. Um abraço pro meu amigo, deputado federal Fausto Pinato. 3.500.000 reais, a obra está em pleno desenvolvimento. Estivemos lá semana passada, Silvanir, assim, o Colombo nos acompanhou, as paredes já estão subindo, cada dia que você passa lá tá de um jeito, porque assim, tem uma equipe muito grande nessa construção dessa obra. A expectativa é que fique pronto até o final do ano, comecinho de janeiro, se correr tudo bem, se o tempo ajudar também, porque a gente sabe que a chuva na parte da construção, ela acaba atrasando um pouco, né? Isso lá em janeiro, né? Nesse período agora não tá chovendo, mas provavelmente a hora que vem lá, dezembro, janeiro, geralmente chove, então isso acaba atrasando um pouco. Mas se tudo correr bem, por isso que eles estão adiantando bastante a obra agora, nós vamos entregar também essa nova escola no comecinho do ano letivo. Lá será uma escola de ensino fundamental do primeiro ao nono ano. Nós teremos 10 salas de aulas lá, nós teremos quadra coberta, toda a estrutura administrativa, pega toda aquela esquina ali de quem entra na Avenida dos Pinheiros pela parte de baixo, ao lado da creche do Flamarion, ao lado da Casa da Juventude. Vai ficar uma escola enorme ali na nossa gestão. Parabéns a dona Marilza, nossa secretária da Educação, que também tem esses projetos, essas visões, e nós corremos atrás do recurso para fazer acontecer. Perfeito. O prefeito, só para a gente fechar esse contexto, a questão de infraestrutura, nós temos o complexo também. Como é que tá, como anda essas obras aí? Só fazer um acréscimo aqui, Silva, antes de falar do complexo, para terminar a parte da educação. Nós entregamos semana passada abrigos, uniformes de inverno para as nossas crianças das creches, desde do B1 até o pré-2 das nossas unidades de educação infantil, coordenados pela nossa coordenadora Maria Ângela. Cerca de 1.800 alunos foram contemplados com o abrigo. É um abrigo, uma blusa e uma calça de moletom, né, por conta do inverno. Nós entregamos, na nossa gestão, é a primeira vez que nós estamos entregando o abrigo para as crianças da educação. Lembrando que nós fizemos um compromisso e cumprimos, que foi entregar os uniformes escolares no começo do ano letivo. Entregamos esse ano 2 camisetas do uniforme para cada aluno. Mais de 5.000 alunos de toda a nossa rede. E muito bem, 7:44 agora. Essa foi a participação do prefeito Evandro Muro, que teve no bastidor da notícia, né? Entrevista que ele concedeu, né? Isso. Saulo, deixa eu só registrar aqui a audiência da minha amiga Silvia Pierre, lá de Nova Canaã Paulista. Tá acompanhando a nossa live, a Nadir também. Obrigado pela audiência, Nadir. Meu amigo Citrivelato, lá de Rubinéia, também conosco. E tá aqui o Edinaldo falando: bom dia, gente! Manda um abraço para os ouvintes também de Santa Clara do Oeste. Tá aí. Um abraço a essa turma boa de Santa Clara do Oeste. Muito obrigado pela companhia. Alô, Zoraide. Alô, Milaine. Bom dia. A Andréia também. O Elton, essa turma toda aí, querendo ganhar a cesta. Dá tempo, daqui a pouquinho tem sorteio da cesta. 7:45, vamos tomar um brasinho agora? Bora. Delícia gostoso. Santa Quando for viajar e na estrada precisar, você pode contar. seja o caminho que for, você pode me ligar, que ao seu lado vou estar. Pode levar a família, pode ir tranquilo, tudo vai ficar bem. Não descanso pra estar com você a toda hora, de dia e de noite também. Noroeste Seguros. Seguro Alto Noroeste. Pode ir tranquilo, a Noroeste vai com você. Deixa eu lembrar você da Silcar Pneus e a super promoção que está acontecendo lá. Na compra de 2 ou 4 pneus Continental ou General, aro 14 ou acima, mais alinhamento e balanceamento, você vai ganhar R$150 em vale combustível. É, suspensão, freios, troca de óleo, sem surpresinha, com valorzinho bom no final. É lá na Silcar Pneus, 40 anos de tradição no Alto da Avenida Naval de Andrade, em Santa Fé do Sul. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jales e região, com sua sede em Santa Fé do Sul, na rua 11.027. São vários os serviços e benefícios aí para o amigo sindicalizado, tá? Entre em contato pelo WhatsApp 997723793, é só benefícios para você, tá? A direção do presidente José Luiz Francisco. Vem com a gente, agora é hora de falar do Ribeiro Supercard, que está com a promoção Super Sexta, hein? Hoje tem ofertas sensacionais esperando por você na Super Sexta do Ribeiro Supermercado aí, trazendo sempre as melhores ofertas, qualidade absoluta em todos os produtos. Gente, promoção, principalmente no açougue, vai lá conferir, porque vale a pena, um açougue com qualidade sensacional também, esperando por você hoje, lá no Ribeiro, lá em Rubinéia, a direção da Carla e família. Farmácia Brasil com Flexidor Ultramax, tá? Uma exclusividade lá na Farmácia Brasil, um suplemento que ajuda no combate às dores e na saúde das articulações. É indicado para quem sofre com fibromialgia, artrose, artrite, tendinite, bursite, reumatismo e outras dores. Além de auxiliar na recuperação pós-treino ou lesão. Também combate cãibras e contribui no tratamento da gota. Flexidor Ultramax, você encontra na Farmácia Brasil, a farmácia do Ney, na Vargem de Andrade 633. Eu falo de Santa Fé, locadora de máquinas do meu amigo Ronaldinho, da Maquininha. Aproveite aí a super promoção aqui pro Dia dos Pais. Tá com preço especial em locação de mini escavadeira e perfuratriz, né? Também com serviço de terraplanagem, escavação de piscinas, vigas, baldrames, brocas, valetas, tanques para peixe, manutenção de estradas e muito mais. Só falar com o Ronaldo pelo 17 99120-2629. Ele cobre qualquer oferta, é só levar o orçamento. Santa Fé, locadora de máquinas, sua melhor escolha. Santa Fé. Sete e 49. Ah, deixa eu tocar o vídeo aqui no nosso ouvinte, mandou aqui. Vamos fazendo lá. Um alerta aí, pessoal, lá pela Avenida dos Pinheiros, né? Nos enviou um vídeo aqui flagrando lá uma árvore que tá com os galhos no cabo lá, isso, né? De Santa Fé, aqui é o Eder Toso. Dá um alô pra Eletro aí, ó, tem um galho aqui na Avenidinha dos Pinheiros que tá caído em cima do fio, ó, forçando o fio. Dá um alô pra Eletro aí. Avenida dos Pinheiros, né? O recado tá dado. Não sei se é cabo de energia, mas tá lá, né? Mas enfim, a equipe da Electro, pessoal da Electro, inclusive, é ouvinte aqui do Bastidores. Ah, quem tá ouvindo também, o Diego Araújo. Ah, Diego Araújo. O Dieguinho? Um abraço aí, nosso querido Araújo, acompanhando aí o pessoal que tá no plantão aí, tá ligado, junto conosco aqui. Valeu, palmeirense. É isso aí, turma. Obrigado. Pessoal da Guarda Civil Municipal, aquele abraço para vocês. Vamos falar sobre essas meninas Santa Fé Sulenses, a Marina e a Melissa Escorbiça. Elas foram campeãs brasileiras, infanto-juvenil de tênis, o Brasileirão do Infanto Juvenil. O campeonato aconteceu aí em Uberlândia. A Marina, ela foi campeã do simples na categoria até 14 anos e a Melissa, ela conquistou o título simples e de duplas na categoria 9 anos. A nossa repórter Bárbara Schau conversou com as meninas Santa Fé Sulenses, campeãs brasileiras. Olá, meus cumprimentos a todos os ouvintes. Eu e minha irmã participamos de um campeonato que aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais. O campeonato chama Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil de Tênis, mais conhecido como Brasileirão. Ocorreu no dia 14 de julho até dia 19 de julho. Eu fiquei em primeiro lugar, eu fui campeã na categoria 14 anos feminino simples, com 93 meninas inscritas. E você, Melissa? Olá, meus cumprimentos a todos os ouvintes. Eu sou a Melissa, eu fiquei em primeiro lugar, eu fui campeã. Tinham 20 meninas inscritas na categoria 9 anos femininos. Fui campeã de simples e duplas. Qual o nome da sua dupla? Clara Merola, é lá de Uberlândia. Marina, como foi participar desse campeonato? Foi incrível se superar a cada jogo, a atmosfera, o ambiente, ver tantas crianças e adolescentes dando seu melhor em quadra. Acho que todos os jovens deveriam praticar algo, porque o esporte transforma vidas, nos prepara, nos ajuda, nos ensina e nos diverte. E para você, Melissa, como foi? Foi muito bom, muito legal, porque é uma experiência muito boa, igual a todos os outros torneios. E ainda consegui trazer um troféu de campeã e uma medalha de campeã também. Marina, qual jogadora foi a mais difícil? Eu acho que foi a Laura Savioli, porque ela é minha amiga. E é estranho jogar com um amigo, né? Contra um amigo. E além disso, ela joga muito bem, então foi um jogo bem duro. E para você, Melissa? A Cecília Trevisian, porque ela joga bem e ela troca bastante bolas. E isso faz o jogo ficar mais extenso. O quanto mais extenso o jogo for, mais difícil. Marina, o que significa esse título para você? Esse título significa muita coisa, primeiramente porque isso mostra que o trabalho duro não foi em vão, significa que meu esforço valeu a pena, nosso esforço foi muito importante para conseguir sair com esse troféu. E para você, Miriam, você ganhou dois troféus. Então, eu acho que foi muito bom, porque o meu trabalho foi válido. Eu fiquei muito contente com essa vitória. Marina, quantos títulos você tem? Eu tenho 10 títulos de campeã e 2 de vice-campeã, sendo 5 vezes campeã paulista, 5 vezes campeã brasileira, 1 vez vice-campeã paulista e 1 vez vice-campeã brasileira. E você, Melissa? Eu fui campeã 3 vezes brasileira e 1 vez paulista. E eu fui 1 vez vice-campeã paulista também. Marina, quantas vezes vocês treinam? Quantas horas por dia e na onde vocês treinam? Nós treinamos na quadra pública de Santa Fé do Sul, perto do ginásio, ou na ATS. A gente treina cerca de 3 horas e 20 por dia, contando com alongamento, mobilidade, treino de quadra e treino físico. Quem treina a gente é nosso pai, e ele treina não só na quadra, como eu disse, ele passa o físico e ele que passa todo o resto, alimentação, tudo. E como que vocês conciliam o treino com a escola? Nós, em geral, nós duas temos muita facilidade com os estudos. Graças a Deus, a gente nunca teve que se preocupar tanto com isso. Nós temos ótimas notas, somos focadas, prestamos atenção. Então, a gente consegue focar mais no esporte por isso. A gente tem bastante organização com a vida escolar e aí consegue ter mais foco no esporte. E Marina, quando será a próxima competição e na onde? Na verdade, isso é complicado. Por exemplo, esse fim de semana mesmo está acontecendo um torneio paulista importantíssimo. Mas eu não vou conseguir participar porque não tenho condições financeiras para participar de muitos torneios. Porque os gastos são muito altos, como pedágio, combustível, inscrição, alimentação, hospedagem, materiais esportivos, né, que são raquete, tênis, tudo. Infelizmente, não há incentivo público para isso. E eu e minha irmã pedimos a quem tiver ou conhecer alguém que possa nos patrocinar e incentivar esse esporte tão lindo e tiver interesse, entre em contato pelo celular 17982020290. E nos siga nas nossas redes sociais, que é marina.esgorbissa, esgorbissa escrito S-G-O-R-B-I-S-S-A, e Melissa Esgorbissa. Segue a gente lá e dá uma força. Então, quem conseguir nos ajudar, a gente vai agradecer demais, porque, como eu disse, é um esporte muito caro e muito difícil. Eu queria muito agradecer as pessoas que nos ajudaram a participar desse último torneio e que vem nos ajudando já faz um bom tempo. Quero agradecer ao Éder da farmácia, da Farm Pharma, ao Adalberto da Noroeste Seguros, ao Edivan da Sincorp Construtora, o Vinícius da Mola Santa Fé, o Flávio Massal do Massal Acabamentos, o Jomar da Compave, O Guilherme Antônio, da ATS, que é meu encordoador de raquetes e meu parceiro de bate-bola. Anício Gessé, da Fragola. E também a todos aqueles que compraram a rifa e torceram por nós. Quero agradecer a minha família por me apoiar e me incentivar sempre. Muito grata por isso. Eu também gostaria de agradecer a todos esses e minha família, principalmente, e todos que ajudaram na rifa. Essas meninas falam bem, hein? Hã? Sim, são... Postura de campeãs aí. Vou te falar a verdade, nota 10 para essas meninas aí, viu? Ó, nota 10, quem tá levando a cesta de café hoje aqui no Bastidores da Notícia é a Franciele Trombeta Dias Oliveira. Vou repetir o nome da ganhadora aqui, Franciele Trombeta Dias Oliveira. É você mesmo, viu, Franciele? Pode passar aqui na Rádio Santa Fé FM para retirar sua cesta, já tá disponível aqui para você. É isso? É isso. Deu por agora? Um abraço, meu querido. 11 horas estaremos de volta, Bastidores na segunda edição. E você é o nosso convidado para estar junto com a gente também. Valeu, um beijo, até lá. De segunda a sexta, 7 da manhã. Bastidores da Notícia. Primeiras notícias. Oferecimento: Ribeiro Supermercado e Rubineia, cultivando relacionamentos duradouros. Lá você faz parte da família. Noroeste Seguros, soluções para proteger sua casa, carro, empresa ou seu futuro. Farmácia Brasil, a amarelinha mais charmosa da cidade. Direção do Ney. Silcar Pneus, há 40 anos qualidade e excelência no atendimento. Tudo o que você precisa para rodar tranquilo. Alto da Navarro de Andrade, número 2108. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jales, Santa Fé do Sul e região. Santa Fé Locadora de Máquinas. Fale com o Ronaldo da Maquininha. 17 99120-2629. Santa Fé FM. Eu sei, você tá procurando por qualidade e preço baixo, por isso que eu tô indicando para você aqui agora. Preste atenção, Atacadão dos Colchões e Sofás. Atacadão dos Colchões e Sofás é a escolha certa. A maior e melhor loja de Santa Fé do Sul e toda a região. Enorme variedade de produtos, colchões, sofás, poltronas de decoração, poltronas do papai e até poltronas de massagem. E o melhor, com entrega grátis, pesquise e comprove no Atacadão dos Colchões e Sofás. É preço baixo de verdade, na Conselheiro 2246, saída para Três Fronteiras. O agronegócio faz parte de cada um de nós. Em Santa Fé tem Agro Henrique, especializada no agro. Ampla variedade de produtos, desde rações, ferramentas, telas, arames, selaria, medicamentos, jardinagem, fertilizantes até cerca elétrica. Garantimos nossa qualidade no atendimento e nos melhores preços. Agro Henrique, Avenida Conselheiro, saída para Três Fronteiras, em frente à Electro. 17-3641-1166. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Santa Fé! Você quer transformar a sua casa e deixá-la com mais conforto e beleza? Então você precisa conhecer a Massal Acabamentos, sua parceira em materiais para acabamento. Aqui, a qualidade e a variedade se encontram para atender a todos os seus desejos de decoração e reforma. Temos as melhores marcas do mercado. Massal Acabamentos. Casa Bonita começa aqui. Navarro, esquina com a 21. Sabe aquele rolê que começa animado e termina sem gelo, sem refri e com a turma na secura? Agora não, bebê! Chegou em Santa Fé do Sul, Zé Delivery, o maior rolê gelado do Brasil! Cerveja trincando, refri geladinho, bebida boa e nada de fila ou estresse! Entrega rápida, preço amigo e o melhor, no conforto do sofá! Baixe o app, escolhe sua bebida e plim! O Zé bate na sua porta! Zé Delivery, chamou, chegou! Ouça a Santa Fé FM e prêmios o tempo todo. Chegou a hora de mudar seu destino, construir sua história e alcançar o sucesso. Escolha chegar lá. Venha para Santa Fé do Sul estudar medicina no Unifunec. Vestibular 2026, inscrições até o dia 11 de setembro e prova presencial dia 5 de outubro. Inscreva-se pelo site unifunec.edu.br. Com o Unifunec você chega lá. Drogarias Chico Farma e a hora certa. 8 em ponto. Checo Farma, sempre ao seu lado. Atendimento que você merece e os melhores preços da cidade. Medicamentos, cosméticos e produtos de higiene. Lá você encontra tudo com qualidade e preço justo. Sempre com a rapidez e o carinho que só quem entende do assunto pode oferecer. Checo Farma, Avenida Navarro, esquina com a 11 e Avenida Navarro, esquina com a 29. Tá tudo bem. Agora na Santa Fé FM, o programa mais interativo do rádio. Misto Quente. Agora, Salu e Nath na Santa Fé. Vou deixar ela começar o programa hoje, que ela tá toda zoada, tadinha. Muito bom dia. Tá bom só dia. O pó da bactéria. Para com isso, hein? Bom tá dia, só pessoal. O pó da bactéria, vou te falar, viu? Bom, gente, a gripe me pegou, mas fazer o quê, né? Deixa ela. Bom dia, gente. Bom dia, minha senhora. Meu, deixa ela curtir a vibe dela. Deixa ela curtir a vibe dela aqui no meu organismo. É o morango do amor, viu? É o morango do amor. Esse programa mais gostoso que morango de amor. Tá começando aqui no seu rádio, viu? Sexta-feira, 25 de julho de 2025. Ótima sexta-feira pra você. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Tá? Então vamos, quem não sabe nadar, por favor. Você não entre no mar. Amostradinho. Na piscina, nada no rio. De, não vai se afogar, tá bom? Por gentileza. Tá? Não se afogue, tá bom? É isso aí, Salu. Hoje é o Dia Internacional da Agricultura Familiar também. Muito bem. E hoje é aniversário de um monte de cidade. No Dia do Motorista, é isso? É hoje mesmo? É hoje? Dia do Motorista? Então, parabéns aí. Peraí, eu vou no Google primeiro, que eu acho que é hoje, no Dia do Motorista. É hoje? É hoje. É hoje. Hoje é o Dia do Motorista. Parabéns. Aê. Muito bem, muito bom. Dia do Motorista. Parabéns aí a você, motorista. Hein? Isso mesmo. Você é um bom motorista ou você é um sinistro no volante? Por isso também é dia do taxista hoje. Olha isso. Dia do escritor, dia do colono. Nossa senhora. Dia da mulher negra e dia da imigração alemã. Muito também, bem. É tudo isso aí. Aqui você é muito bem informado com esses locutores maravilhosos. Eu vou achar uma cidade com um nome bem esquisito faz aniversário hoje também pra perguntar pra você o nome da... Então vai. Mandirituba, no Paraná. O aniversário de Mandirituba, no Paraná. Mandirituba? Quem nasce em Mandirituba é? Manditubaraense. Mandituba. Seria Mandi. Como é que é? Mandipurense. Mandipurense. Mandipurense. Eu acho que é Mandipurense, um a luta mais bonita. Mandipura também. Mas cada nome onde que é essa cidade? Você que de lá no Paraná. Você que de repente tá em Mandipura nos ouvindo, bom dia. Isso aí, ó. Bom dia, tá? Hoje é dia de churrasco na Santa Fé na minha obra. Tem também pra você o Vale Compras de R$100 do Ribeiro Supermercado com a palavra feira, tá? Feira, palavra. E hoje eu tenho que dar um recado também do churrasco da Santa Fé na minha obra, que é a última sexta-feira do mês. Aê! Então hoje rola grana, né, Salu? Então, churrasco da Santa Fé na minha obra, hoje se tiver produto da Compav na obra, é milão. R$1.000, hein? Mil conto, tá? Aí sim. Não é pix, não é, é dinheiro na mão, tá? Legal, hein? Então, turma do churrascão aí, tá? Atenção, hein? E nada de sair de serviço 3 horas da tarde também, tá hoje bom? Hoje não, então vamos concluir o serviço, até 5, 6. Vamos que vamos, aqui no 996-70-1005, hoje é dia do motorista, não vamos perguntar nada de motorista não, mas que a pergunta vai ser a seguinte, uma pergunta propensa pra sexta-feira, tá? Certo, alô. O que você faz quando tem alguma grana sobrando? Você gasta? Você investe? O que que você faz? Eu gasto. Eu não posso ver grana sobrando, não. Você inventa não, alguma não coisa, tem né, essa, não, não. Não tem esse negócio de grana não, sobrando, não. Não, eu também não. É? Ah, eu vou lá com o meu japa. Você faz, o que você faz quando tem... Eu sei que é raro isso aqui, viu? É. É raro. A situação do brasileiro hoje em dia... Rapaz! Tá difícil. O que você faz quando tem alguma grana sobrando? Sobrou ali. Você dá risada por alguns momentos? E aí? Bora participar? Conta aqui pra gente no 996-70-1005. Bora, bora, bora! Bom dia! Dia Santa Fé! Desde pequeno meu pai me ensinou um segredo que ele aprendeu com meu avô. Anda sempre preparado pra tudo, a

passar em suas mãos. Eu acho que seu coração sente o cheiro da minha saudade. É só pensar em você que logo chega uma mensagem. Oi? Aí eu penso, respondo ou não respondo, o dedo já vai digitando e mandando aqui. Oi? E lá se vai mais uma madrugada, que a gente dorme com a saudade engasgada. De ex pra ex, separar foi a maior burrada que a gente já fez. De ex pra ex, se a gente ainda se procura é porque o nosso sentimento nunca foi tão bem. De ex pra ex, separar foi a maior burrada que a gente já fez. De ex pra ex, se a gente ainda se procura é porque o nosso sentimento nunca foi tão bem. De ex pra ex, se precisar a gente tenta uma, duas, três, e outra, e outra, e outra vez. Vem pra cá, Luana Prado! Alexandre Pires, alô, Goiânia! Canta essa comigo assim, meu ídolo Alexandre Pires. Eu acho que seu coração sente o cheiro da minha saudade. É só pensar em você que logo chega uma mensagem. Oi? Aí eu penso, respondo ou não respondo, o dedo já vai digitando e mandando aqui. Oi! E lá se vai mais uma madrugada, que a gente dorme com a saudade engasgada. De ex pra ex, separa foi a maior burrada que a gente já fez. De ex pra ex, se a gente ainda se procura porque nosso sentimento nunca foi tão vez. De ex pra ex, separa foi a maior burrada que a gente já fez. De ex pra ex, se a gente ainda se procura porque nosso sentimento nunca foi tão vez. De ex pra ex, se precisar a gente tenta uma, duas, três, e outra, e outra, e outra vez. 8 e 13, é o Alexandre Pires aqui com a Laura Prada animando aqui a nossa manhã de sexta-feira. Isso aí, galera, sextou! 25 de julho, dia de São Cristóvão, dia do motorista, então, né? Olha aí. Parabéns aí a todos os motoristas. Você motorista que dá seta. Isso, você para, não, você que atravessa a faixa... A faixa de rolamento na hora certa, tá? Não fecha os outros, isso, né? Mesmo. Parabéns pra você, viu? Você é motorista, tá? Isso. Agora aí. Você, seu filho da mãe. Que não dá seta. Que não dá seta. Que o sinal abre, você fica parado. Vai na avenida, na faixa da direita, e chega lá na frente, você vai converter à esquerda, você deixa pra converter em cima da hora e fecha os outros. Você tá entendendo? Não, parabéns pra você, parabéns pros motoristas. Isso. Você é motociclista? Nessa, motociclista também. Que sai do onde aparece, tá, aparece da do direita. Nada, assim, ó. Não, tipo... aqueles que saem, tá estacionado ali, ó. Aí passa na frente da gente assim, ó, e o carro que tá atrás, você breca e bate, não sei. Outro dia, eu vou contar isso aqui. Eu sei que todo mundo deve ter uma história extraordinária, né? Todo mundo deve ter, né? Outro dia eu tava ali na rua 16, na esquina da The Best ali, né? Uhum. Na esquina da The Best. Então, se eu tô ali na 16 e vou entrar na avenida, eu tenho que olhar pra onde? Tenho que olhar pra esquerda, né? Pra esquerda e vou locomovendo meu carrinho, né? Isso, tá indo, né? Rapaz, de repente um motoca passa pelo lado direito assim, cara, tipo assim, obviamente que eu fecharia ele, né? É claro. Porque ele tava passando do lado direito, é errado, né? Isso mesmo. O cara olhou com a cara de bravo pra mim, eu tipo falei, assim, rapaz, pô, esse moço vai me bater. Você tá vendo? Então vamos evitar. Ele tá passando conflito do lado direito, filha da mãe. Não é fácil, né, galera? Mas... Bom, todo mundo tem uma cagada aí pra todo contar, mundo tem certeza. Mas é o seguinte, o tema do programa hoje... É grana. É grana. A gente gosta, faz, né? Tem umas coisas que a gente gosta de falar aqui no programa. Dinheiro e comida. Dinheiro e comida é com nós mesmo. Ó, quando tá sobrando alguma graninha, alguma grana, o que que você faz? Conta pra nós aí. Bom dia, Salu. Bom dia, Nath. Bom dia. O que que eu faço quando tá pega uma grana sobrando? Sim. Se eu tiver sobrando, eu ia lá pra Bahia ver minha mãezinha. Olha aí. O que eu mais quero, mas não sobra. Não sobra, Nath. Difícil, hein, Zenilton? Paga as contas, que sozinho fica pagando as contas, paga na farmácia. Prestação. Aí é desse jeito, mas é assim mesmo. É isso aí, Zenilton. Então, pra ir visitar a mãezinha, o que é que tem que fazer? Comprar a prestação. Comprar a prestação, isso mesmo. Não parcela. Sobra, né, Denilde? Ai, ai, ai. Bom dia, Salu. Bom dia, Nath. Bom aqui é Cleidineia de Rubinéia. E eu quero compor a esses 100 reais do Supermercado Ribeiro. Corra para a feira e faça a sua feirinha hoje. Opa! E sobra. É difícil sobrar dinheiro, né? Mas quando sobra, a gente gasta. E hoje também é dia de São Cristóvão. Aí, ó. Padroeiro dos caminhoneiros. Isso, dia muito de São Cristóvão. Muito bom, muito bom. Beijo pra você, tá, Cleidine? Fala aqui da Farmácia Científica, a Natália está frequentando a farmácia. Nossa, farmácia da Nara, referência em manipulação em Santa Fé do Sul, a primeira a fazer manipulação veterinária também, tá? É conveniada ao Farmácia Popular com todas as vantagens do programa Farmácia Popular e muito mais pra vocês. Você faz o teste de Covid e influenza também juntos no mesmo teste da Farmácia Científica. Na Navarro de Andrade, esquina com a Rua 15, telefone da Científica, 997-379402. É o WhatsApp para você entrar em contato com o pessoal da Scientific. Quitanda do Ercílio, sexta-feira tem muita variedade que em nós frutas. Vamos vender no hoje. Hoje eu vou lá comprar um gengibre para eu fazer um chá. Ah, isso aí, boa. Né? Porque, né? E também, é claro, reabastecer meus legumes, minhas frutas. Lá tem tudo de bom, viu? Itens de mercearia, um atendimento bacana com o melhor preço da cidade. Quitanda do Ercílio até 7 da noite. Na Rua 17, esquina com a Perimetral Leste, sentido as antenas de TV, Quitanda do Ercílio. Magazine Luiza com produtos e até 21 vezes sem juros no cartão Luiza. Smartphone A06, só 699 no plano controle. Sanduicheira ou liquidificador da Mondial, a partir de R$79 cada. Smart TV 43 Vision, só 1.399 no Pix. Lavadora Electrolux de 12 quilos, R$90 por mês. Magazine Luiza, vem ser feliz. Quê? Agora a Fibra On é também telefonia móvel? WhatsApp liberado, internet 5G de verdade e ainda com ligação ilimitada? É isso mesmo, Fibra On móvel. A conexão que já tá na sua casa, agora vai com você. E ainda com uma fatura só? Um só atendimento? Isso é tipo Wi-Fi com superpoderes. Assine agora. Rua 13, 634, Centro de Santa Fé do Sul. WhatsApp 17 99659-5126. Fibra On. Você merece a melhor conexão. Em casa ou onde for. Precisou de peças automotivas? A solução tá na Sucalto. Peças novas e usadas, para-brisas, acessórios, suspensão, freios e muito mais, com o serviço de instalação. E a Sucalto também compra seu carro batido. Rua do Empreendedor, 1639, Distrito Industrial 3. Fale agora pelo WhatsApp 17-3631-7191 ou 17-3631-1315. Sucalto, qualidade e confiança para você rodar tranquilo. Diz aí, qual é a rádio que toca sua música preferida? Santa Fé! Na Cristal Ótica, cada detalhe faz a diferença. Aqui, você encontra óculos que unem estilo, sofisticação e personalidade. Perfeitos para valorizar ainda mais quem você ama. São as melhores marcas do mercado. Ray-Ban, Victor Hugo, Vogue, Versace e muitas outras. Há 23 anos cuidando de cada olhar com dedicação e qualidade. Cristal Ótica, presentes que revelam sentimentos e fazem enxergar o amor com outros olhos. Rua 9, 837, Centro, 17-3631-5197 ou 98145-8984. Assessoria Contábil Real Brasil. Soluções fiscais, contábeis e trabalhistas para empresas e pessoas físicas. Abertura de empresas, contabilidade comercial, declaração do MEI e imposto de renda com segurança, transparência e agilidade. Confie em quem entende do assunto. Real Brasil. Avenida Conselheiro 1897 Centro. 17-3631-1830. Real Brasil. Soluções inteligentes para quem busca eficiência e segurança. Precisando de material escolar, brinquedos ou suprimentos de informática? Casa Kumayama tem. Lá você encontra papelaria, mochilas, brinquedos incríveis e uma livraria recheada de boas histórias. Tudo das melhores marcas com atendimento especial que você merece. Parcelamento em até 6 vezes no cartão. Casa Kumayama, o seu centro de compras. Avenida Navarro de Andrade, 761. Vem pra Casa Kumayama e leve o melhor pra você e sua família. Olha, a Matheus continua com a promoção até o dia 26 de julho. Que dia dia 26 amanhã, né? Então bora aproveitar, né, Natália? Isso não vai perder mesmo. Não, tá? A promoção de aniversário da Matersul, 20% de desconto no pagamento à vista, exceto material básico. Além disso, comprando a partir de R$100, você preenche o cupom e concorre a vários prêmios especiais com sorteios diários, tá? É a Matersul. 20 anos realizando sonhos, tirando a sua obra do papel, lá na Bento Romano 502, na Coab Bartolo Rossafa. Matersul aí, ó, com a promoção até amanhã, promoção de aniversário. Agora 8:21, bom dia pra você.